Já a seguir falo do resultado dos Emmys no fim de semana anterior e falo um pouco daquilo que podemos esperar da nova temporada televisiva que começa esta semana nos Estados Unidos. Olá a todos, eu sou o Manuel Reis, bem-vindos a mais um episódio do Já a Seguir. E foi um domingo animado, foi um domingo bastante animado. Não gostei da cerimónia, mas fiquei feliz com não ter acertado em algumas das previsões. E fiquei feliz por dois motivos. Número um, porque não pus dinheiro nas minhas apostas. E número dois, porque as surpresas dão alguma visibilidade mais séries, e isso é sempre bom. Quando há coisas boas a serem feitas, nós gostamos de saber aquilo que é feito e gostamos sempre de ver coisas novas. Até porque a próxima temporada não está muito famosa, mas já lá vamos. Antes, reação aos Emmys, Game of Thrones! Claro, ganha o melhor drama, obviamente. Era esperado que acontecesse. Peter Dinklage também ganhou, mas só se ficou por dois Emmys na cerimónia principal e 12 ao todo. Era expectável que pudesse vencer muitos mais, mas tal não aconteceu. Mas percebe-se porque é que Game of Thrones venceu tantos Emmys. E sim, eu fui muito detrator da última temporada e continuo a acreditar que a última temporada não tem tanta qualidade quanto podia ter, mas percebam, a nível técnico, Game of Thrones conseguiu subir o nível da fasquia para algo que pode ser inalcançável, não sei, mas é uma nova fasquia para as grandes séries que podem vir a seguir, e esse vai ser o grande legado de Game of Thrones na televisão. Vai ser muito interessante ver qual é que vai ser a próxima grande série que vai juntar multidões e que vai literalmente limpar cofres de dinheiro só em efeitos visuais e até tanto de computador como efeitos práticos, porque a última temporada de Game of Thrones vale por isso. É tecnicamente do melhor que se fez na TV e os Emmys que venceu no fim de semana de 14 e 15 de setembro são prova disso. Quanto às surpresas, uau, isto agora foi estranho. Quanto às surpresas, vou começar por Fleabag. Foi um domínio quase completo de Fleabag na categoria, 11 nomeações em 9 categorias e levou 6 Emmys ao todo, incluindo melhor atriz, que toda a gente esperava que fosse Julia Louis-Dreyfus a vencer. Mas não aconteceu, foi Phoebe Waller-Bridge, incluindo melhor série, melhor realização e melhor argumento, se não estou em erro. Agora falta-me aqui a cábula, sim, melhor argumento também pelo primeiro episódio da segunda temporada. A primeira temporada é boa, é muito boa, mas a série realmente só explodiu na segunda temporada com a mudança para o Amazon Prime Video. E é muito, muito, muito bem feita a segunda temporada. Eu vi a primeira numa altura em que não devia ver a primeira, que era um bocadinho mau para mim ver a primeira, mas também é muito sólida. E as pessoas perguntam-me: Manuel, recomendas Fleabag? Recomendo vivamente Fleabag. Está muito bem escrita, muito bem executada. O parte muito bem, a quarta parede é muito, muito boa. Isto significou que Ronnie Lilly não ganhou nenhum prémio, mas não estou muito triste com isso. Fleabag mereceu. E a Phoebe Waller-Bridge é uma máquina que agora está numa senda vitoriosa na vida. Jodie Comer também ganhou melhor atriz em drama por Killing Eve, uma série que a Phoebe Waller-Bridge também produz e vai escrever novo filme do James Bond. A vitória e o domínio quase completo de Fleabag significou que VIP não levou nada para casa nesta última temporada. Com grande pena, Julia Louis-Dreyfus não faz o pleno. Ela podia ter ganho o sétimo Emmy pela sétima temporada de VIP. O sétimo Emmy em VIP. Atenção, ela ganhou 6 Emmys consecutivos pelas 6 primeiras temporadas de VIP. Ela podia ter feito o pleno. Não fez, mas não há problema porque aquele prémio, aquele troféu ainda é um bocadinho detalhado e para limpar o pó àquilo é uma chatice. Não sei se é uma chatice. Não tenho nenhum, mas se eventualmente tiver, vai estar dentro de um armário de vidro porque, pronto, isso ajuda a conservar. Outra surpresa da noite foi com Ozark, que a segunda temporada... Eu não vi Ozark, não sei o que é Ozark, mas a segunda temporada, eu ao longo da noite estive no Twitter a fazer live tweeting da cerimónia, o Fábio Martins também, o Fábio que esteve cá na semana passada também esteve a fazer isso, e muitos dos críticos americanos disseram a segunda temporada de Ozark é péssima, se ganhar alguma coisa é surpreendente. Bem, ganhou melhor atriz secundária em drama, e as pessoas disseram, ok, está bem, mas era esperado que ela ganhasse. Mas depois surpreendeu tudo e todos. E foi nos prémios técnicos da noite em drama que existiram as maiores surpresas da noite. Realização, Ozark, Jason Bateman a ganhar o seu primeiro Emmy. Há muito atrasado, não sei. Ele devia ter ganho um pelas primeiras temporadas de Arrested Development. Just saying. É um papel muito neutro, mas é provavelmente o papel mais essencial daquela série. É ser o gajo neutro que não comete loucuras naquela família. E aqui ganha por realização. Vamos ver qual é que vai ser a carreira. O grande favorito para ganhar realização era o Long Night. E ainda bem que não ganhou! Ainda bem! Menos um para Game of Thrones. Ainda bem. Mas Ozark nem estava perto dos favoritos. Venceu. Está ganho, está entregue. No argumento, o Fábio Martins ficou feliz porque Succession, uma das suas séries preferidas, ganhou melhor argumento. Era esperado que ganhasse Killing Eve, que felizmente não foi para... Pronto, teve o seu mérito validado quando Jodie Comer casava. Casava muito, deixava que ela fizesse o que quisesse de mim e eu fazia questão de aprender o sotaque de Liverpool. Jodie Comer ganhou o Emmy, felizmente, ainda bem, vão ver a entrevista que ela deu à Variety, que está bastante interessante. Agora quero uma terceira temporada de Killing Eve, é isso que se pede. Nas minisséries, nós referimos no episódio anterior que era uma competição bastante acirrada este ano. O NDCs e Chernobyl estavam taco a taco, mas obviamente dava-se favoritismo ao NDCs, por motivos políticos nos Estados Unidos, mas acabou por ganhar Chernobyl, ganhou melhor realização em telefilme ou minissérie, melhor argumento em minissérie ou telefilme, mesma coisa, portanto limpou a categoria nesses técnicos e depois ganhou também melhor série, acabou por ganhar melhor série e sair com 10 Emmys, se não estou em erro, ao todo, incluindo os que já tinha ganho no fim de semana anterior. Foi bom ver a vitória de Chernobyl, mereceu, foi muito elogiada na altura e mereceu completamente a vitória. O NDCS felizmente não saiu de mãos a abanar, porque se saísse sem prémios desta cerimónia era uma vergonha, e Gerald Jerome ganhou com toda a justiça do mundo o Emmy de melhor ator em telefilme ou minissérie. E vejam o NDCs, a performance dele é absolutamente formidável. A história é muito, muito bem trabalhada. Pronto. Depois, noutras categorias, a Michelle Williams a vencer por Fosse Verdon e a elogiar um discurso muito, muito bom da Michelle Williams na cerimónia, tal como o da Patricia Arquette, que venceu por The Act, melhor atriz secundária em minissérie ou telefilme, e também o discurso da Alex Borstein logo no início da noite, quando aceitou o Emmy de melhor atriz secundária por Marvelous Mrs. Maisel, melhor atriz secundária em comédia, tal como, obviamente, o de melhor ator secundário para Tony Shalhoub, que também tem o mesmo problema da Julie Louis-Dreyfus, não sabe o que é que há de fazer a tanto troféu. Foram três com Monk, se não tenho a certeza, mas foram três com Monk. Monk era aquela série que dava na TVI às 4 da manhã sobre um detetive que tocava em todos os postes que via. Pronto. Era mais do que isso, e ele fazia um excelente trabalho, mas assim talvez se lembrem. Competição, RuPaul, era esperado, ganhou. Variety Talk, Last Week Tonight limpou tudo. John Oliver é uma máquina, o programa continua a ser absolutamente magnífico. Estou muito curioso para ver qual é que vai ser a reação dele no domingo. Realização foi, obviamente, para o Saturday Night Live, porque era esperado, era mais do que esperado fazer um episódio daqueles. O Saturday Night Live ganhou também um Emmy por uma série que mostra os bastidores do programa. Não sei se veem, mas aquilo é praticamente tudo feito em direto, ok? Só alguns sketches pré-gravados, que dá para ver que são pré-gravados, é que não são feitos em direto. Aquilo é um pequeno milagre. Cada programa acontecer é um pequeno milagre, e há um vídeo nessa série do Creating Saturday Night Live que mostra o trabalho que tem para, em 90 segundos, não tem erro, durante o tempo do genérico, desmontarem o cenário todo e terem o palco pronto para o monólogo inicial do apresentador da noite. Só isso já é muito, muito, muito bom de se ver, como conseguem desmontar tudo ao milésimo de segundo. É impressionante o timing daqueles gajos, e realização é um prémio mais do que merecido para Don Roy King. Bem, isto fecha os Emmys. Numa última nota, é interessante ver tantas caras novas, mesmo Billy Porter a ganhar por Pose. É interessante ver tantas caras novas neste sentido, também vai ser interessante ver, com esta nova forma de transmitir televisão, como é que vão ser os Emmys no futuro, não é? Este ano não tivemos Westworld. No ano passado, o Thandie Newton ganhou por Westworld, pela segunda temporada do Westworld. Este ano não tivemos Westworld, para o ano vamos ter Westworld. Como é que vai ser? E a Academia também tem aqui uma outra questão, que é a Academia tem de se começar a adaptar a séries de antologia ou séries muito curtas que têm episódios grandes, como por exemplo Sherlock ou Bandersnatch de Black Mirror, que foram nomeados para telefilme. E Bandersnatch ganhou, apesar de ser um episódio de Black Mirror. É algo que vai ter de ser discutido eventualmente, porque é estranho que os episódios de Black Mirror sejam nomeados para telefilmes, sendo uma série, sendo algo recorrente. E sim, eu sei que são antologias e cada episódio é teoricamente isolado dos restantes, mas é algo que terá de ser resolvido, porque isso evita que filmes que passem na TV, por exemplo, Deadwood the Movie, que foi uma espécie de conclusão feita em filme, ou Brexit, impede que estes filmes possam ganhar troféus. Pelo menos é mais um entrave. Essa situação vai ter de ser analisada pela Academia. Quanto à cerimónia em si, eu, assim que vi o cenário, disse que não estava a gostar. Eu não gosto muito de cenários que só usem painéis LED. Sim, os painéis LED são extremamente versáteis, mas, epá, metam lá uma estatuíta gigante que funcione sempre melhor. Apostem na cenografia. E a própria cerimónia teve vários problemas, e nenhum deles foi a falta de apresentador. Foi mais não terem cortado palmas durante o segmento In Memoriam, que começaram a ter essa medida nesses segmentos, noutras cerimónias e nos Emmys também, e este ano vai-se lá perceber porque não o fizeram. Foi mal trabalhada, atrasou, mas isso não há propriamente problema, é algo que acontece regularmente. Não atrasou muito, já havia atrasos piores, mas foi teve alguns problemas e vai ter de ser retrabalhada para o próximo ano. São os Emmys. Entretanto, o fim de semana de Emmys assinala também o início da nova temporada televisiva nos Estados Unidos, e às vezes em Portugal, quando se lembram de que é setembro, devíamos estrear coisas novas. Ainda não há grandes séries para falar, mas aquilo que me parece daquilo que já vi, dos trailers que já vi, de alguns episódios que já vi, é que está tudo muito igual. Está tudo muito igual. E acho que vai estrear esta quinta-feira, por acaso, estreia uma nova série na CBS chamada The Unicorn, com o Walton Goggins. Lembram-se dele? Do Hateful Eight, Justified, pronto. Ele está a fazer uma comédia para a CBS agora. Está a fazer uma comédia ao estilo de Single Parents, que passa na ABC, cá passa na Fox Comedy. Ele é viúvo e tem filhas e vai começar a sair. Lembram-se de alguma série em específico? Não? Uma que passou na TVI há coisa de, sei lá, 20 anos? Super pai? Não? Ok. A premissa é extremamente semelhante. As únicas diferenças são, em vez de três filhas, tem duas e está no mundo de dating apps. Sim. É. O primeiro episódio está giro, mas não é nada de especial. Não é muito semelhante a Single Parents a nível de humor e a nível de personagens, de grupo de amigos. É algo que já existe. Não há muita coisa de especial. Vi há pouco o primeiro episódio de Emergence, que é com Alison Tolman e com o Donald Faison de Scrubs. Alison Tolman, claro, que cresceu para o estrelato em Fargo, na série, e recentemente participou em Good Girls, que cá passa na Netflix. E o Clancy Brown faz de pai de Alison Tolman. É uma miúda que aparece depois de um acidente aéreo e tem poderes especiais. Pronto. É isso. É a premissa da série. Basicamente é a premissa da série. E o governo, obviamente, quer pegar na miúda, mas a Alison Tolman não. Ela é polícia e não deixa. Então vai ficar em casa dela. Pronto. É isso. Pareceu-me, a abordagem pareceu-me semelhante à de Manifest no ano passado. Manifest que passa na HBO Portugal, para terem algum ponto de referência. É muito por aí. É muito por aí. Outra série que estreou nos últimos dias e que está a ter algumas críticas positivas, mas lá está, o primeiro episódio é a premissa, é Mixed Dish, o spin-off de Blackish, que passa na Fox Comedy. Mixed Dish é um spin-off baseado na Rainbow, na personagem da Tracy Ellis Ross. E para vos dar uma referência do elenco, tem o Mark Paul Gosselaar e o Gary Cole. E estes são apenas os atores brancos. Mark Paul Gosselaar de Saved by the Bell e o Gary Cole de VIP. Lá está, recentemente VIP. E também do filme de culto Office Space. E também o devem conhecer de The Good Wife, The Good Fight, dessas duas séries. É um spin-off passado nos anos 80 sobre a vida de Rainbow Johnson antes de Blackish. Pronto, é isso. Uma série familiar de 20 minutos. Não há grande coisa. Não há grandes novidades. Não há grande aposta na diferença. Eu estive aqui a ver o horário das estreias e tá muito por aí. Sim, ontem regressaram. Ontem, terça, aliás, eu estou a gravar isto na quarta, portanto, lidem. Regressaram This Is Us e New Amsterdam. This Is Us deve regressar em breve à Fox Life. Não sei se é já esta quinta-feira também. Um drama legal na CBS chamado All Rise. Isto são todas séries que eventualmente estão de aparecer e ser promovidas nos AXNs da vida ou na Fox, como a nova Coca-Cola no deserto. O que é que há mais? Estou muito curioso para ver Perfect Harmony, a nova série de Bradley, com o Bradley Whitford e com a Anna Camp, em que ela canta como no Pitch Perfect. Pode ser que a coisa corra bem. Mais. Há aqui uma série chamada Sunnyside com o Cal Penn, dos filmes do Harold and Kumar. E também o devem conhecer do Van Wilder e de House e de ter sido um assistente do Obama. Sim, ele foi esteve a trabalhar na Casa Branca durante algum tempo. É isso. Há muita série boa que vai voltar. Ao que eu recomendo. Há Politician na sexta-feira, ainda não vi, mas tenho ouvido dizer bem, com a Gwyneth Paltrow. O programa de na próxima semana vai ser uma semana gigantesca para o wrestling, se são fãs de wrestling. O Raw vai recomeçar com um novo visual. Na quarta-feira, NXT, que já começou na USA e agora todos os episódios são gravados em direto. Mas também nessa quarta-feira, All Elite Wrestling, uma rival da WWE, que se vai estrear na televisão. Pela primeira vez em muitos anos, há uma rival com a capacidade financeira para fazer frente à WWE. Vai ser muito interessante ver como é que isso se vai desenvolver. E o SmackDown vai-se mudar para as sextas-feiras, com Brock Lesnar e Kofi Kingston a lutar pelo título da WWE. Pronto, assim, in a nutshell, é isso que vai acontecer em wrestling. Voltando à televisão a sério. A minha recomendação é que vão ver o que é que há para trás de séries. E deixem estas andar um bocadinho. Eu vou fazer o mesmo. Daqui a uns episódios vou falar sobre séries que possam ter estreado e destacar novas séries, mas até agora, do que há de novo e do que vai haver de novo nos próximos dias, não há propriamente nada que seja de particular destaque. O que é razoável, é bastante razoável, é aceitável. Até porque vai haver muita coisa a estrear nos próximos meses que vai valer a pena ver, ou pelo menos que estão-nos a vender essa ideia de que vai valer a pena ver. Por exemplo, Batwoman estreia já no dia 6 de outubro na CW, nos Estados Unidos, e nos dias seguintes há de estrear na HBO Portugal. O que é que há aqui mais? Watchmen, que vai estrear dia 21 de outubro na HBO Portugal também. Catherine the Great, com Helen Mirren, se não estou em erro, sim. Dia 23 na HBO nos Estados Unidos, eventualmente também há de passar para cá. Nova temporada de Kaminsky Method, muito falada, série com Michael Douglas, dia 27, dia 27 no Netflix, presumo. Shameless regressa 12 de novembro, Kidding já não regressa a 11 de novembro, foi adiado, mas Mandalorian, nova série, série de Star Wars, realizada por Jon Favreau, dia 15 de novembro também. Vamos ter novas séries a estrear e sem falar no que vem em 2020, vem muita coisa em 2020. Pronto, vão para trás, vejam o que é que têm para ver, o que é que largaram, o que é que queriam ter visto de novo. É o conselho que eu vos dou, porque estas séries vão continuar, vão existir, vão estar lá depois para ver, se quiserem. Se não quiserem, olha, pronto, procurem outro sentido para a vida. Eu estou a fazer isso, estou farto de séries, por isso é que comecei isto. Porquê? Porque para além de séries vou falar de filmes. Isso vai começar já para a semana, já começou com Once Upon a Time in Hollywood, e vai continuar para a semana em que eu vou falar de Joker, um novo filme sobre o concurso da RTP. Espera, estou aqui a receber indicações. Não é sobre o concurso da RTP, é sobre um vilão da DC que já foi interpretado por alguns dos maiores nomes do cinema. Que foi o único... foi responsável pelo único Oscar de performance de um super-herói em cinema, que foi para o Heath Ledger em Dark Knight, o segundo do Nolan. E agora é Joaquin Phoenix. E agora é Joaquin Phoenix que vai pegar no papel. Vou ver o filme e vou estar muito curioso. Estou muito curioso. Já ganhou em Veneza. 8 minutos de ovação, é incrível. Vamos ver se o Todd Phillips consegue fazer alguma coisa de jeito, porque eu vi a ressaca. E o primeiro é giro, o segundo e o terceiro nem por isso. Gostei do date, tem estado agora a passar-me a ser radical. É isto. Por hoje é isto. Eu sou o Manuel Reis, podem seguir aquilo que eu digo no Twitter, em Manuel Reis, ou podem me seguir no Instagram. Eu sou Manuel Reis, tenho de começar a publicar lá mais coisas. Também tenho de pôr isto no iTunes e no Spotify. Por agora não está, podem seguir através do feed RSS ou através do blog, que vai levar um facelift nos próximos tempos, por isso não estranhem em jáseguir.blogs.sap.pt. A música é dos Baleia, Baleia, Baleia, chama-se Quero Ser um Ecrã e é fixe. Obrigado a todos, felicidades e até para a semana.